Seção 94 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Apocalipse. Minha divinatória arte ultrapassa os séculos efêmeros e nota a diminuição dinâmica, derrota na atual força integérrima da massa. É a subversão universal que ameaça a natureza e em noite aziaga e ignota destrói a ebulição que a água alvorota e põe todos os astros na desgraça. São despedaçamentos, derrubadas, federações sidéricas quebradas, e eu só, o último ser, pelo orbe adiante, espião da cataclísmica surpresa, a única luz tragicamente acesa na universalidade agonizante. Fim do poema.